59, no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa Juliette, portal 04, nesta frequência, voo no 759. Direita Alfa Juliette, portal 04, nesta frequência, voo no 759. 4090, pronto, 90. 1055, autorizado alinhar e manter na pista no 0. Alinhar e manter no 0, 9, 0. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento de 2-0-0 graus com 1-2-9. autorizado a minha decolada, 10, voo 90. Decolado 55, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, chame bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9055, 1200, perfil Tango 1, Leda Mótico. Correto, voo 9055, contato radar, Tango 1, 1380. 380, via Tango 1, possibilidade de voar, Leda ou Mótila? São 2000 autorizado, Leda. São 2000, Leda, obrigado. É, quantos sinais do 9055 voa máxima? 9055, revendo 940, coordenando a prédio motivação centro, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 232, obrigado. Bom dia, informação em curso Golf. Brasília, eu tenho 380 já aprovado. O senhor está pronto para a cópia? Pronto, cópia, sentido da Golf, M225. Hoje é M225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu no 7, nível de voo 380. Saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, pista em uso 10. Transponder 5552, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Oceana 6225. Beleza, abrigo 380 para Brasília, via Pedro 7, cola na Arbor 1, depois voa Elefa, decola 10, transponder 5552, controle 208. 5552, cotejamento correto, o Oceana 6255. Correção, o Oceana 6225, plantão 2, chame pronto para o push back acionamento. Bom dia, Ocean 6211. Com algum tipo de projeção, Galeon? Ocean 6211, bom dia. Informação Golf, confere. Galeon, eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Vivo, bom dia. Ocean 6211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doflo, pista em uso 10, transponder 5554, frequência do controle Salvador 120 decimal 8, Ocean 6211. Estou autorizado nível 380, efetua saída Sanvo 1 para Doflo, pista 10 que decola, 5554208. Está no posição Q. Sim, consciente, só uma correção, o nível de voo utilizado foi o 360, negativo 38, senhor. 360, obrigado. Correto, senhor. Posição 5, chão em pronto para o posto de agacionamento. Tá bom. 63, galeão 1360, aprovado, informação em curso Golf, quanto cobra? Golf, cobra. Lua 963, motorizada Serra Bravo, Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sango 1, transição Doppler, Espanhol 10, transponder 5560, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, Bruno 963. Autorizado a nível 360 para o galeão, rota conforme a saída 1110, 1910, 1910, controle voo 963. Bruno 963, a saída é a Sango 1, Sierra Alfa November, Victor Oscar 1, transição Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. Sango Doclo, Sango 1, obrigado, valeu. 963, negativo Sango Doclo, é a saída Sango 1, transição Doclo. Sango 1, Doclo, obrigado. Negativo Sango 1, Doclo, senhor, é a saída Sango 1, transição Doclo. Sango 1, transição Doclo, Sango 1, transição Doclo. Correto, cotejamento, Bruno 963, portão 3, time pronto para o push back acionamento. Início do reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfex Uniforme, só me confirme, pátio 3 para o portão 1 no pátio principal, é isso? Pátio 3 para o pátio 1 no portão principal, chamará na frente do pátio 3 da pátio 3. Copiando 8-4 ao bordo, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 0 no 8. Chame quanto para o relógio no ponto de espera pista no 0, chame meio a 2-2-5. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 210 graus com meia dúzia de nós, que é legal no 0 no 8. 5, decolado aos 2, 3, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. Alpha X-Ray Uniform, autorizado, ingresso pátio principal, até o portão 01, mantendo escuro constante, chame o término Alpha X-Ray Uniform. Autorizado até a posição 01 do pátio principal, mantendo escuro constante, formando o término Alpha X-Ray Uniform. Bom dia, contato radar, sua aviação da Baruna, nível 380. Tá, boa noite, 3, 620. Salvador, 62, cumpre 62, 1-1 na posição 5 para puxar extremamente. Salvador, 62, 1-1, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para o puxo, senhor. Eu tenho a nave da Azul, que foi autorizada algum tempinho passado a sua cauda. Ok, estamos tendo escuta. 62, 1, falou aqui. Salvador, 1, mais 63, 3, solicita acionamento na posição. Outra vez, 7. Portado 963, aguarde aproximadamente um minuto. O tronado da Azul que vai passar a cauda agora sendo rebocada, logo após esse reboque, autoriza o seu acionamento na posição. Agora Salvador, Mike X-Ray Oscar. Eu não copiei, por gentileza confirme, é o Alpha X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar, bom dia, prossiga. Bom dia, a aeronave está tendo na remota do Patio no posição 14. Solicito autorização para rebocar a aeronave para Patio no posição 10. Autorizado Mike X-Ray Oscar, autorizado o reboque da remota para o portão no zero, mantendo a escuta constante, chama até. Positivo, mantendo a escuta constante, grato. Chame 2, 1, 1, portão 5, aprovado o pushback acionamento, chame contra o ataque. Aprovado o pushback acionamento, portão 5, vai chamar ataque, hoje na 62, 1, 1. Guarda da linha de acionamento na posição para o gol 1963. Afirmo no 963, enquanto na ação tipo solo, agora livrando a retaguarda, o aeronave da Azul. Você tem livre acionamento na posição, chame para o puxo, chame. 6-3 uniforme, obrigado, bom dia. Aproximadamente um minuto para o pushback, eu tenho aeronave que efetuou o push no 5 para iniciar o táxi. O solo vai servir o pushback aqui da, na posição 3, se quiser com a cauda para o aeroporto, hein? O senhor não deve interferir, mas ele também não deve fazer com a cauda para o aeroporto, uma vez que eu... o sopro da aeronave, o jet blast, infligindo os vidros do aeroporto. Ah, ok, tá. O 6211 para o taxi, com 104 a bordo. Certo, 104 a bordo, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 08. Chame pronto para decolagem, um ponto de espera pista no 0, hoje na 6211. Quem está autorizando o táxi ao ponto de espera da pista 10, ajustado na 018, China 6219. Já quase finalizando o reboque, estacionar a frequência livre, obrigado e bom descanso. Gol 963, pode iniciar? Agora livre, chame táxi, gol 96. Autorizando a linhagem de colar da pista no 0, vento de 200 graus com 08 nós, que é legal no 018. Passa no 018, estou autorizado a linhagem de colar. China 6219. Paulo Salvador, mais um curioso, que mais alto é a bota de braço, bom dia. Obrigado, obrigado, bom dia. Cinema 211, decolado aos 33. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120 do Small World, senhor. Bom voo. Agora com Salvador 208, sai daqui a pouco. Esse para 4.020, chegada BF, ajuste 908. Salvador, Ocean Air 6211, transfere, São Bruno. Ocean Air 6211, bom dia, contato radar, via seleção 1, nível 360. São Bruno, 360, Ocean Air 6211. Para o táxi, 1963, como 54 a bordo, 3 horas e 35, sobre a Campina. Com 1963, táxi aprovado até o ponto de espera, pista no zero, via Índia Alfa, que negou no 08. Chame pronto para decolagem, no ponto de espera, pista no zero, gol no 963. E táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, no 0, no 0, mais 2, 3, 4, 9, 963. Decolagem da pista no zero, vento de 200 graus com 109. Autorizado em área, coloca o no zero, bom, lá vem. 963, decolado aos 39, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo já. 208, bom domingo, obrigado. Jorge. Salvador, bom dia, voo 1963. Voo 963, contato radar, saiu da São Bruno, submarino 360. Submarino 360, São Bruno, voo 1963. Chame centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Agora com Recife, 123, 238, chame 6219. 649, deixa para 2003, ajuste 018, Luiz Alessia, poste localizado na pista 10. S2018, reporta estabilizado S1649. Chame seu Recife na frequência 1-2-8-3-5 alterna 1-2-3-8. 2-8-3-5 alterna 1-2-3-8. Obrigado, bom dia.